do disco da Larissa. Que beijar, fazendo amor com meu amor. Licença, e esse é o meu lugar. Porque fiquei de fora dessa festa? Me diz aí se eu fiz alguma merda. Alguma coisa errada não tá certa. Não tá certa. Eu vou bater na porta dele, voltar na cara dela. Eu vou sair entrando pela casa, cadê ela? Mentira, eu vou beber, beber, beber ouvindo o disco da Larissa. Bebê, bebê, bebê.